Oi, filhas! Vem pra missão! Quer me conhecer, gata? Só tá chatinho, viu? Vem com o pretinho, vem! Eu gosto muito, só tem delícias, interessante, são todas lindas. Eu gosto muito, só tem delícia, interessante, são todas lindas. Basta tipo redutido, vacilou, eu dou um match. Ué, match, match, match, match. Tipo Red Tinder, vacilou, eu tô um match. Oi, match, match, match, match, match, match, match. Oi, match, vacilou, eu tô um match. Match, match, match, match, match, match, match. Vacilou, eu tô um match. Match, match, match, match, match, match, match. Vacilou, eu tô um match. Match, fala baixinho, minha banda. Você que tá combinando no seu churrasco aí, só porque vai dormir hoje é só baixar o Tinder, viu? Se organizar, geral namora, negão, geral trança. Então vem com a missão, hein? Vem com a missão! Nós tá tipo rede Tinder, vacilou, eu tô um match. Match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, match, vacilou, eu tô um match. Oi, filhas, vem com a missão. Que match gostoso, hein, novinha. Eu tô no Tinder, viu? Me siga lá, @missão.